Fabiano Tailandense Produções. Deixa eu ser um pedacinho do seu dia. Deixa o meu sorriso fazer parte da sua alegria. Deixa ser a roupa preferida que tu veste e passa aí. Deixa ser o calçado que cabe perfeitamente em ti. Deixa eu ser a joia que tu usa pra dar rola. Quer ser a marca do perfume que tu adora. Ser o minuto do seu tempo, ser a que tu deixa. Deixa eu ser a coisa que você não esquece de fazer. E ser a água que você se lembra de beber. Você escolhe o que realmente posso ser. Fabiano Tailandense Produções. Deixa eu ser um pedacinho do seu dia. Deixa o meu sorriso fazer parte da sua alegria. Deixa ser a roupa preferida que tu veste e passa aí. Deixa ser o calçado que cabe perfeitamente em ti.